causa de você, eu me apeguei na viola pra te esquecer. Quando cê foi embora, quando cê foi embora, me remoendo estou com este sentimento de te encontrar. A qualquer custo o tempo não vai arrancar de mim esta louca vontade. Louco de saudade tô, tentando me virar sozinho sou. Tão ordinário sem você, sem você. Talvez você queira voltar, vai ver que aqui é seu lugar. E nunca mais vai me deixar. Tô aqui me embriagando, tô escutando uns modão, sofrendo a abstinência do seu coração. Não faz assim comigo, não. Tô aqui se estiver também nessa mesma que eu, logo vai ver o quanto nosso amor valeu. E o desejo é meu e seu. Jades e Jadson, ajuda eu, meus compadres, senão eu morro de saudade. Morro de saudade estou, tentando me virar sozinho sou. Tão ordinário sem você, sem você. Talvez você queira voltar, vai ver que aqui é seu lugar. E nunca mais vai me deixar. Tô aqui me embriagando, tô escutando os modão, sofrendo a abstinência do seu coração. Não faz assim comigo, não. Tô aqui se estiver também nessa mesma que eu, logo vai ver o quanto nosso amor valeu. E o desejo é meu e seu. Tô aqui me embriagando, tô escutando os modão, sofrendo a abstinência do seu coração. Não faz assim comigo, não. Tô aqui se estiver também nessa mesma que eu, logo vai ver o quanto nosso amor valeu. E o desejo é meu e seu. Aô, moda bruta, valeu, João Carreiro.